mãozinha, bate na palma, bate na palma na mão. O cheiro, sai do chão. É assim, ó. Sou um alguém apaixonado que nasceu pra dar amor, que ama desesperado. Um maluco sonhador que ainda ama, é cavalheiro, escreve carta e manda flor. Eu já não sei o que fazer pra poder te conquistar. Quero o sol, é só pedir. Quero a lua, eu vou buscar. Eu sou capaz de qualquer coisa pra poder te namorar. É só pedir que eu vou te dar. Pede um beijo que eu vou, pede correndo que eu vou. Minha florzinha, eu quero ser seu beija-flor. Pede carinho que eu dou, um bom amante que eu sou. E a nossa vida vai ser como um mar de amor. Quero a lua, eu vou buscar. Eu sou capaz de qualquer coisa pra poder te namorar. É só pedir que eu vou te dar. Pede um beijo que eu vou, pede correndo que eu vou. Minha florzinha, eu quero ser seu beija-flor.